Capítulo 9. Graças a um fogão parado no beco, o atalho para a delegacia sofreu mudanças. Uma quadra de basquete infestada de zumbis, outro beco, um ônibus que fedia por causa dos mortos lá dentro. Foi um pesadelo. Os gemidos, o cheiro e a distante explosão que fez suas pernas tremerem. Apesar de tudo, Leon manteve a esperança de que havia algum tipo de mobilização no RPD, com policiais e paramédicos, autoridades tomando decisões e equipes organizadas. Não era uma esperança, era uma necessidade. Quando ele finalmente saiu da rua em frente ao RPD, sentiu-se espancado vendo viaturas pegando fogo. Mas foi a visão de zumbis policiais gemendo entre as chamas que acabaram com sua esperança. O RPD tinha uma equipe de 50 ou 60 policiais, e um terço deles estavam vagando mortos perto da entrada do prédio. Leon tentou esquecer o desespero, fixando seu olhar no portão do jardim. Tendo ou não alguém sobrevivido, ele tinha de chamar alguma ajuda e achar Claire. Ele correu para o portão, desviando dos zumbis uniformizados, abrindo e fechando o portão de metal. A pequena área gramada à sua direita estava iluminada, o bastante para ver que havia três ex-humanos lá e que não representavam ameaça. Ele pode ver as duas bandeiras que enfeitavam a entrada da delegacia, penduradas sem se mover. A visão reconsiderou suas esperanças, pelo menos. Estaria num lugar que conhece e que deve ser mais seguro do que na rua. Leon correu entre o trio de zumbis, dois homens e uma mulher. Todos pareciam normais se não fossem por seus gemidos famintos. Devem ter morrido recentemente. A porta de entrada não estava trancada. Por tudo que passou desde que chegou na cidade, Leon preferiu manter suas expectativas no mínimo. Ele girou a maçaneta e entrou, de arma erguida e dedo no gatilho. Vazio. Não havia sinal de vida no grande e velho saguão do RPD, e nenhum sinal do desastre que tomou conta de Rackham. Leon fechou a porta e desceu os degraus para o piso mais baixo. Olá! Leon disse baixo, e o som ecoou de volta com um suspiro. Tudo parecia do mesmo jeito: três andares de clássica arquitetura em madeira e mármore. Havia a estátua de uma mulher segurando um vaso no ombro bem no meio do lugar. Uma rampa de cada lado levando à recepção e o logotipo do RPD no chão em frente ao suave brilho da estátua, proveniente das arandelas na parede. Sem corpo, sem sangue, nem um cartucho de bala. Se houve um ataque aqui, onde diabos estão as provas? No profundo silêncio do lugar, Leon subiu a rampa da esquerda, parando no balcão da recepção, curvando-se sobre ele. Tudo no lugar. Tinha um telefone na mesa sob o balcão. Leon pegou o receptor e o colocou entre a cabeça e o ombro, tocando os botões com os dedos. Nem discava. Tudo o que ouvia era o som de seu próprio coração. Ele virou para a sala vazia, decidindo por onde começar. Ele recebeu um memorando do RPD semanas atrás, dizendo que as salas seriam mudadas. Mas isso não importava. Os policiais não se preocupariam em ficar ao lado de suas mesas nessa situação. Haviam três portas no saguão que davam em diferentes lugares da delegacia, duas no lado oeste e uma no lado leste. Das duas no lado oeste, uma leva a uma série de corredores para a parte de trás do prédio, depois da sala de arquivos e da sala de pronunciamentos. A segunda dava no escritório e armários, que então levava as escadas para o segundo andar. O lado leste do primeiro andar era primeiramente para os detetives, escritórios, interrogatórios e salas de entrevistas. Tinha também acesso ao subsolo e escadas no lado de fora. Claire provavelmente veio pela garagem, ou pelo telhado. Ou então ela contornou o prédio e veio pelo mesmo lugar que ele. Se ela conseguiu chegar aqui, pode estar em qualquer lugar. E considerando que o RPD ocupa quase um quarteirão, ainda tinha muito chão pela frente. Ele optou pela segunda porta, lado oeste, onde seu armário estaria. Leon entrou devagar, esperando ver as mesmas condições do saguão, silêncio e organização. Mas o que viu confirmou seus medos. As criaturas estiveram lá, com a vingança. A longa sala estava arrasada, mesas e cadeiras jogadas e derrubadas em todo o canto. Borrões de sangue decoravam as paredes, rastros do mesmo impostos no chão. Indo em frente. Meu Deus! Um policial estava sentado contra os armários à sua esquerda. Suas pernas esticadas, meio escondidas pela mesa virada. Ao som da voz de Leon, ele fracamente ergueu o braço, apontando vagamente uma arma na direção de Leon. E a abaixou de novo, parecendo exausto com o esforço. Seu peito estava pintado de sangue, suas expressões cheias de dor. Leon se abaixou ao lado dele em dois passos, gentilmente tocando seu ombro. Ele não viu o ferimento, mas tinha tanto sangue que a gravidade era óbvia. Quem é você? O policial suspirou. Eles nunca foram apresentados, mas Leon já ouviu antes. O jovem policial afro-americano se chamava Marvin Branagh. Eu sou Leon S. Kennedy. O que aconteceu aqui? Há cerca de 2 meses, Marvin disse. Os assassinatos canibais. O Stars encontrou os zumbis na mansão da floresta. Ele tossiu e Leon começou a dizer para descansar, mas Marvin parecia determinado a contar a história. Chris e os outros descobriram que a Umbrella estava por trás de tudo. Arriscaram suas vidas, mas ninguém acreditou. Depois isto. Chris Hetfield, o irmão de Claire. Leon sabia algo sobre o problema com o Stars, só que ele apenas ouviu trechos da história. A suspensão do grupo de ações táticas especiais e resgate após serem acusados de má conduta foi o motivo da contratação de novos policiais. Ele até leu o nome dos membros no jornal, listados juntos com alguns de seus recordes. E a Umbrella destrói a cidade. Algum tipo de vazamento químico que tentaram esconder, se livrando do Stars. Tudo isso saía de sua mente até que Marvin tossiu de novo, mais fraco. Aguenta aí, Leon disse, procurando algo para estancar o sangramento. Ele achou uma camiseta no armário atrás do policial e a enrolou, pressionando contra o estômago dele. O próprio policial segurou-a com as mãos, fechando os olhos enquanto falava novamente. Não se preocupe comigo. Você deve tentar salvar os sobreviventes. Leon balançou a cabeça, querendo negar a verdade, querendo fazer algo para aliviar a dor de Marvin. Mas ele estava morrendo e não podia chamar ajuda. Vá! Marvin disse, ainda de olhos fechados. Ele estava certo. Leon não podia fazer mais nada, e não conseguiu se mover por um momento. Até Marvin erguer sua arma de novo, apontando-a para Leon numa erupção de energia que aumentou sua voz num grito. Vá! O policial ordenou e Leon se levantou. Eu voltarei, Leon disse firmemente, o braço de Marvin já caindo. Leon voltou para a porta, respirando fundo e aceitando a mudança de plano que pode acabar o matando, mas que não podia evitar. Ele era um policial. Se houvessem sobreviventes, é sua civil e moral conduta ajudá-los. Tem um depósito de armas no subsolo, perto da garagem. Leon abriu a porta e voltou para o saguão, rezando para que o depósito esteja bem equipado e que haja alguém para salvar. Capítulo 10. Depois do ardente telhado, Claire cruzou um zigue-zagueado corredor cheio de cacos de vidro no chão. E depois de um policial morto no chão, seu medo sobre a segurança da delegacia aumentou. Ela pulou o corpo e continuou andando. Uma fraca brisa passou pelas janelas quebradas que decoravam a parede externa, dando vida à escuridão. Haviam brilhantes penas pretas junto às marcas de sangue no chão, que fizeram Claire mirar o revólver a cada suave balanço. Ela passou por uma porta que dava nas escadas externas do lugar, mas continuou andando, virando à direita. O modo como o helicóptero acertou o prédio perturbou Claire, inspirando visões da velha delegacia pegando fogo. Só faltava essa. Cadáveres e marcas de sangue nas paredes. Claire não estava feliz com a ideia de vagar pela delegacia. E mais tiros não são tão eficientes. Ela precisa ver o quanto ruim essa situação, está a situação antes de procurar Leon. O corredor terminava numa porta. Claire a abriu e recuou assim que a nuvem de fumaça passou por ela. O cheiro de metal e madeira queimados no ar. Ela se agachou e deu uma espiada no corredor que ia para a direita. Mais para a frente, ele vira à direita de novo. E ainda assim não se podia ver o fogo. Sua brilhante luz alaranjada refletia nas paredes cinzas. Droga! O que foi agora? Havia outra porta diagonalmente de sua posição, a alguns passos. Claire respirou fundo e andou abaixada para evitar a fumaça, esperando achar um extintor de incêndio. e que fosse suficiente. A porta dava numa sala de espera vazia, sofás de vinil verdes, um balcão de canto e uma porta no outro lado. A pequena sala parecia intocada, calma e quieta, igual aos outros lugares que passou essa noite. Só que não havia sinais de desastre nas suaves sombras criadas pelas fluorescentes acima. Nenhum zumbi morto no chão de madeira escura e nenhum espirro de sangue nas paredes cor de creme. E nenhum extintor. Nenhum à vista. Ela fechou a porta e foi até o balcão, levantando a tampa de entrada com o cano da arma. Tinha uma velha máquina de escrever no balcão e perto de um telefone. Claire o pegou esperançosa, mas só ouviu o silêncio. Suspirando, ela se abaixou para ver as prateleiras sob o balcão. Uma agenda, papéis, e meio escondido entre uma bolsa, o familiar cilindro vermelho, com uma fina camada de pó. Aí está você. Ela sussurrou, guardando a 9mm no colete e levantando o extintor. Ela nunca usou um antes, mas parecia fácil. Uma alavanca de metal com um pino de segurança e um bocal de borracha preto. Pelo peso, parecia estar cheio. Respirando várias vezes, armada com o extintor, Claire abriu a porta e voltou para o corredor. A fumaça tinha se intensificado, acumulando-se no teto. Ela fez a curva e viu destroços queimando no fim do corredor, sentindo-se aliviada e triste ao mesmo tempo. O fogo não era tão grande quanto pensava. As chamas se estendiam até uma porta de madeira destruída. Era o nariz do helicóptero que chamou sua atenção, a ardente cabine, e o ardente corpo do piloto ainda estavam presos no assento. Sua boca queimada bocejando com um grito silencioso. Não dava para saber se era homem ou mulher. Clara tirou o pino e mirou o cano nas chamas. Ela apertou a alavanca e um jato de neve espirrou, acertando os destroços com uma nuvem. Mal vendo através da fumaça, ela direcionou o jato sobre tudo. Dentro de um minuto, o fogo pareceu ter acabado, mas ela continuou usando o extintor até acabar. A última torcida de gás veio e Claire soltou a válvula, suspirando algumas vezes, procurando algum foco que tenha passado despercebido. Nenhuma chama, mas a porta de madeira ao lado da cabine ainda soltava filetes de fumaça. A área em volta da porta já foi arrebentada e Claire decidiu arriscar. Ela recuou e deu um sólido chute na porta, mirando perto das dobraduras. A porta abriu com um crack, a madeira carbonizada desfazendo-se em uma chuva de cinzas. Algumas caíram em suas botas, mas Claire rapidamente levantou a arma, ainda sacudindo, mais assustada com o que pode estar esperando do outro lado. Um curto e vazio corredor tinha seu começo cheio de pedaços de madeira queimados e uma porta ao fundo à esquerda. Claire foi até lá, tanto para respirar ar puro quanto para ver onde dava. A porta seguinte estava destrancada. Claire a abriu, pronta para atirar em qualquer, e parou chocada com a bizarra atmosfera da sala. Era como uma sátira de um clube de homens dos anos 50, um grande escritório decorado com uma extravagância beirando o ridículo. As paredes tinham grandes estantes de mogno e mesas cercando uma espécie de área de descanso, feita com acolchoadas cadeiras de couro e uma mesa de mármore, tudo sob um provável tapete oriental. Um elaborado lustre vinha do teto, jogando uma melodiosa luz sobre tudo. Quadros e delicados vasos estavam por toda a parte. Mas seus clássicos designs eram ofuscados pelas empalhadas cabeças de animais e pássaros que dominavam um canto, ao lado de uma grande mesa. Oh, Jesus! Deitada na mesa, como a personagem de uma história de terror, estava uma bonita e jovem mulher de vestido longo e branco, seu abdômen tomado por sangue. Era como um enfeite, sendo olhado pelos animais empalhados. Tinha um falcão que parecia estar voando, cabeças de alce e veado. O efeito foi tão pavoroso que por um momento Claire não respirou. Foi quando a alta poltrona atrás da mesa girou de repente. Claire mal conteve o grito de terror, esperando ver a morte sorrindo para ela. Mas era um homem, com uma arma apontada para ela. Pela segunda vez hoje. Por um segundo ninguém se moveu. Então o homem baixou a arma, um sorriso amarelo surgindo em seu gorducho rosto. Eu sinto muito. Ele disse, sua voz tão oleosa quanto a de um político ruim. Pensei que você fosse um daqueles zumbis. Ele alisava seu cheio bigode enquanto falava. Apesar de Claire nunca tê-lo conhecido, ela subitamente sabia quem ele era. Chris já tinha falado sobre ele. Gordo, bigode. Era o chefe da polícia, Brian Irons. Ele não parecia bem. De fato, parecia desconectado da realidade. Você é o chefe Irons? Ela perguntou, tentando parecer agradável ao se aproximar da mesa. Sim, sou eu. E quem é você? Antes de ela falar, Irons continuou calmamente, confirmando a suspeita de Claire com o que disse depois, em seu tom petulante. Não, não se preocupe em me dizer. Não fará diferença. Você acabará como todos os outros. Ele parou, olhando para o corpo à sua frente, com uma emoção que Claire não podia decifrar. Ela sentiu-se mal por ele, ao contrário do que Chris disse sobre sua personalidade podre e incompetência profissional. Só Deus sabe que horrores ele presenciou, ou o que teve de fazer para viver. Leon e eu entramos nesse terror há alguns minutos. Irons já estava aqui, provavelmente vendo seus amigos morrendo. Ele olhou para o corpo e falou, sua voz triste e pomposa ao mesmo tempo. É a filha do prefeito. Eu deveria cuidar dela, mas falei miseravelmente. Claire procurou palavras de conforto, querendo dizer que tinha sorte por estar vivo, que não foi sua culpa, mas ele continuou lamentando, as palavras dela morrendo na garganta, junto com a dó. Olhe para ela. É linda, sua pele perfeita, mas logo apodrecerá. E aí uma hora se tornará uma daquelas coisas, bem como os outros. Claire não queria tirar conclusões, mas sua descrição e olhar faminto a fizeram se arrepiar. O jeito que ele olhava para a garota morta. Você fica imaginando coisas. Ele é o chefe da polícia, não um pervertido lunático. Ele é o único vivo que encontrou. Peça informações. Deve haver um jeito de parar. Claire disse gentilmente. Sim, uma bala no cérebro, ou decapitação. Ele finalmente desviou o olhar do corpo, mas não para Claire. Ele olhou para os bichos ao lado de sua mesa, sua voz adquirindo um tom alegre. Em pensar que taxidermia costumava ser o meu hobby, não mais. Os alarmes de Claire dispararam. Taxidermia? O que diabos um corpo humano fazia na mesa dele? Irons finalmente olhou para Claire, que não gostou nem um pouco. Ele olhava em seu rosto, mas não parecia enxergá-la. Ocorreu-lhe que ele não havia perguntado como chegou lá, ou sobre a fumaça que entrou no escritório. E o jeito que falava sobre a filha do prefeito, nenhuma dor real, só autopiedade e algum tipo de admiração. Oh, Deus, ele não está só abalado. Ele está em outro planeta. Por favor, Irons disse. Eu queria ficar sozinho agora. Ele se acomodou na cadeira e fechou os olhos, parecendo exausto. Tão simples assim, ela foi dispensada, mesmo com milhões de perguntas, muitas delas que ele poderia responder. Mas ela achou melhor só sair de perto dele, pelo menos agora. Houve um suave som atrás dela, à esquerda, tão baixo que ela não tinha certeza se realmente o ouviu. Claire virou, franzindo, e viu outra porta no canto da sala. Ela não a tinha visto antes, e aquele som veio de lá. Outro zumbi? Ou alguém se escondendo? Ela olhou para Irons, que nem se moveu. Então, volto por onde vim ou vejo o que tem atrás da porta? Leon. Ela tinha que achá-lo, e Irons não parecia querer unir forças. Mas se houver outra pessoa no prédio que precise de ajuda ou possa ajudar. Não vai demorar. Ela olhou para Irons perto do corpo da filha do prefeito, cercado por seus animais sem vida. Claire foi até a segunda porta, esperando não estar cometendo um erro. Capítulo 11. Sherry tem se escondido por um longo tempo na delegacia, uns 3 ou 4 dias, e ainda não viu sua mãe. Nenhuma vez, nem quando havia muita gente restando. Ela encontrou a senhorita Edson, uma das professoras da escola, logo depois de chegar lá, mas ela já estava morta. Um zumbi a comeu. Não muito depois disso, Sherry achou um tubo de ventilação que cobre quase todo o prédio e decidiu que se esconder era mais seguro do que ficar com os adultos, porque eles morriam e porque havia um monstro na delegacia bem pior que os zumbis e os homens do avesso. Ela tinha certeza que esse monstro a procurava. Era idiotice. Ela nunca pensou que monstros perseguissem uma única pessoa. Mas ela também nunca pensou que monstros existissem. Assim, Sherry vem se escondendo na sala de armaduras. Ninguém morto lá, e o único jeito de entrar, exceto o tubo de ventilação atrás das armaduras, era passando por um longo corredor vigiado por um tigre gigante. Empalhado, mas assustador, Sherry pensou que ele pudesse afugentar o monstro. Ela sabia que era besteira, mas a fazia se sentir melhor. Sendo que os zumbis tomaram conta da delegacia, ela passou a maior parte do tempo dormindo. Assim, ela não pensava no que aconteceu com os pais ou o que vai acontecer consigo mesma. O tubo de ventilação era quente e tinha muita comida na máquina de tosses, escada abaixo, mas ela estava assustada, e pior que isso, sozinha. Ela dormia atrás das armaduras quando houve um tremendo barulho lá fora. Ela estava certa que era um monstro. Sherry só ouviu uma vez antes, suas grandes e terríveis costas, pela grade de metal. Desde então, ela o ouviu gritar pelo prédio várias vezes. Ela sabia que ele era mau, mau, violento e faminto. Às vezes, ele desaparecia por horas, fazendo Sherry pensar que tinha ido embora, mas sempre voltava, não importava onde ela estava, mas sempre parecia surgir por perto. O barulho que a tirou do sono parecia o de um monstro quebrando as paredes, fazendo-a correr para seu esconderijo caso o som se aproximasse, mas não se aproximou. Por um longo tempo não se moveu, segurando seu amuleto da sorte, um bonito colar de ouro que sua mãe havia lhe dado semana passada, tão grande que preenchia toda sua mão. Como antes, ele funcionou. O horrível barulho não se repetiu, ou talvez o tigre cumpriu seu papel. Mesmo assim, quando ouviu suaves passos no escritório, Sherry sentiu-se seguro bastante para ir até o corredor escutar. Os zumbis e homens do avesso não podiam abrir portas. Se fosse um monstro, já teria vindo para ela. Tem que ser uma pessoa. Talvez mamãe. Na metade do corredor, onde virava à direita, ela ouviu pessoas falando no escritório, sentindo um estouro de esperança e solidão ao mesmo tempo. Ela não sabia o que falava, mas pela primeira vez, em 2 dias, ela ouviu alguém que não gemesse. Podia ser a ajuda que finalmente chegou a Reckon. O exército? Marinha? Talvez todos eles? Curiosa, ela correu para a porta de frente para o tigre, quando as vozes pararam. Sherry ficou imóvel. Se a ajuda veio, por que não ouvia os caminhões e aviões? Não haveria tiros, bombas e alto-falantes alertando para que todos saíssem? Talvez sejam vozes de pessoas más, loucas como aquele homem. Não muito depois que Sherry começou a se esconder, ela viu uma coisa terrível pela grade da sala de armários. Um homem de cabelo vermelho estava lá, falando sozinho, balançando para frente e para trás numa cadeira. No começo, Sherry pensou em chamá-lo para ajudar, mas o modo como falava, sorria e balançava a deixou desconfiada. Então ela observou por um tempo. Ele segurava uma grande faca, e depois de um longo tempo, ainda rindo, resmungando e balançando, ele se esfaqueou no estômago. O homem a tinha assustado mais que os zumbis, porque não fazia sentido. Ele era louco, e se matou. E ela engatinhou de volta, chorando, porque não fazia sentido. Se as pessoas no escritório fossem boas, elas podem querer tirá-la de seu esconderijo e tentar protegê-la, e isso significaria sua morte, porque o monstro certamente não tinha medo de adultos. Parecia ruim ter que voltar, mas não tinha outra escolha. Sherry começou a voltar para a sala de armaduras quando... crack! Ela congelou assim que a madeira do chão rangeu. O som pareceu incrivelmente alto, e ela prendeu a respiração, agarrando seu colar e rezando para que a porta não abrisse, que nenhum maluco aparecesse e a pegasse. Ela não ouviu mais nada, mas achou que as batidas do seu coração a denunciariam. Era tão alto. Depois de 10 segundos, ela continuou andando, na ponta dos pés como se estivesse num ninho de cobras. Ela tinha que usar toda a sua força para não correr até a curva. Uma coisa que ela aprendeu nos filmes era que correr do perigo sempre significava uma morte horrível. Quando ela finalmente chegou à porta, sentiu-se aliviada e só queria pegar o cobertor que a senhorita Edson achou. E a porta do escritório abriu. Abriu e fechou. Um segundo depois, passos, indo para ela. Sherry voou pela sala, não pensando em mais nada por causa do pânico. Ela passou pelos 3 cavaleiros, esquecendo seu lugar seguro. Tudo o que queria era ir o mais longe possível. Havia uma escura e pequena sala sem porta depois da caixa de vidro no meio da sala, e ela ouviu os passos correndo atrás dela. Sherry se abaixou entre os tijolos da lareira e tentou se encolher, abraçando os joelhos e escondendo o rosto. A escuridão da sala do fundo era tudo o que precisava. Por favor, por favor, por favor, não apareça. Não me veja, eu não estou aqui. Os passos entraram na sala das armaduras e, mais calmos, hesitantes, passando pela caixa de vidro. Shelley pensou em seu tubo de ventilação, que a levaria embora, e segurou as lágrimas de arrependimento. A sala da lareira não tinha saída. Os passos se aproximaram da sala de Sherry, que Sherry estava. Ela prometia fazer qualquer coisa caso o estranho fosse embora. Fump, fump, fump. De repente, a sala se iluminou. O leve clique do interruptor sobre o choro de Sherry. Ela não aguentou. Se levantou e correu, gritando, esperando chegar até o tubo de ventilação quando uma quente mão segurou seu braço. Apertado. Ela gritou de novo, puxando mais forte que podia, mas o estranho era forte. Espere. Era uma mulher. Me deixe ir. Sherry choramingou, mas a mulher continuou segurando, puxando. Calma, calma. Eu não sou um zumbi. Fique calma, está tudo bem. A voz da mulher soou mais gentilmente. A doce e musical voz repetiu-se de novo e de novo. Calma, está tudo bem. Eu não vou te machucar. Você está segura agora. Sherry finalmente olhou para a moça e viu o quanto bonita ela era, o quanto seus olhos eram preocupados e simpáticos. Sherry parou de tentar fugir e sentiu as quentes lágrimas em seu rosto. Ela instintivamente abraçou a bonita jovem, e a moça retribuiu, seus finos braços em volta dos trêmulos ombros de Sherry. Sherry chorou, deixando a mulher acariciar seu cabelo e dizer palavras tranquilizantes. Pelo menos o pior acabou. Por mais que quisesse cair nos braços da moça e esquecer os medos, acreditar que estava a salvo, ela sabia que não dava. Além disso, ela não era mais um bebê. Fez 12 anos mês passado. Sherry se afastou da mulher e secou os olhos, olhando para a estranha. Ela não era velha, por volta dos 20, e tinha roupas legais, botas, shorts vermelhos e de tecido grosso e um colete do mesmo conjunto, sem mangas. Seu cabelo castanho era amarrado para trás, e quando sorriu, parecia uma atriz de cinema. Meu nome é Claire. Qual é o seu? Sherry se envergonhou de repente, por ter corrido de uma pessoa tão boa. Seus pais diziam que agia como um bebê, que era muito imaginativa, e aqui está a prova. Claire não iria machucá-lo. Sherry Birkin. Ela disse e sorriu, esperando que Claire não fosse má para ela. Ela não parecia brava, e sim agradecia pela resposta. Você sabe onde estão seus pais? Claire perguntou. Eles trabalham no laboratório químico da Umbrella. Sherry respondeu. Laboratório químico. Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe ligou e me disse para vir aqui. Ela disse que é muito mais perigoso ficar em casa. Claire acenou. Pelo que parece, ela está certa. Mas aqui também é perigoso. Claire franziu pensativamente, depois sorriu de novo. É melhor você vir comigo. Sherry balançou a cabeça, pensando em como explicar que não era uma boa ideia, que era uma ideia muito ruim. Ela não queria ficar sozinha, mas não seria seguro ir. Se eu for e o monstro nos achar... Claire morreria. Apesar de ser magra, Claire não caberia no tubo de ventilação. Tem algo aqui, Sherry finalmente disse. Eu vi. É maior que os zumbis. E quer me pegar. Claire balançou a cabeça, abrindo a boca para dizer algo quando um terrível e furioso som encheu a sala, ecoando em violentas ondas de algum lugar do prédio, por perto. Sherry sentiu seu sangue virar gelo. Claire arregalou os olhos, pálida. O que foi aquilo? Sherry recuou, ofegante, mentalmente correndo para o tubo de ventilação atrás das armaduras. É disso que eu estava falando, ela disse. E antes que Claire pudesse pará-la, ela virou e correu. Sherry! Sherry ignorou o apelo e continuou. Ela se pôs de joelhos sobre o pedestal, colocou a cabeça e se arrastou para dentro do buraco no rodapé da parede. Sua única chance, a única chance de Claire, era que ficasse o mais longe possível. Talvez se encontrem de novo quando o monstro se for. Assim que Sherry engatinhou pelo apertado e escuro tubo, esperou que não fosse muito tarde. Capítulo 12. Ada sentou na cadeira da desarrumada mesa do chefe dos detetives, descansando seus pés doloridos e olhando cegamente para o cofre vazio no canto da sala. Sua paciência estava se esgotando. Primeiro a amostra do D-Virus, agora Bertolucci, que também não foi encontrado. Ela passou pela sala de descanso, o escritório do Stars, a biblioteca, todos os lugares onde o repórter teria fácil acesso, e gastou 2 clipes inteiros para isso. O problema não foi 23 balas, foi o tempo perdido e sem resultados, exceto por ter matado mais alguns zumbis, e 2 aberrações híbridas da Umbrella. Ada tremeu, lembrando da contorcida carne vermelha e gritos das criaturas que matou na sala de entrevistas. Trent alertou sobre os Tyrants modificados, que, agradecidamente, ainda não apareceram, mas os sanguinários linguarudos com garras eram uma afronta às suas sensibilidades. E são muito mais difíceis de matar que os zumbis. Se eles foram produzidos pelo T-Virus, ela deverá rezar para que Birkin não tenha feito nada com o novo. Segundo Trent, a série G ainda não foi usada e deve ser 2 vezes mais potente. Ada soltou a imaginação. O escritório não era tão inspirante para descansar, mas pelo menos não tinha sangue. De porta fechada, ela mal sentiu o cheiro dos policiais lá fora. Eles já estavam bem afetados quando ela os matou, o estágio que aparentemente precede o colapso total. O problema não é senti-los. O cabelo e roupas já absorveram o maldito cheiro. Ela sabia para que servia o T-Virus, mas eles não pensaram em pesquisar os efeitos físico-químicos. Quem se importa? Ela não tinha motivos para acreditar que a Umbrella infectaria sua própria cidade. Ela estava recebendo várias informações sobre o funcionamento do vírus, mas seria bom saber como ele modifica a mente humana. Ela só podia tentar adivinhar através de suas observações. Pelo que parece, leva algumas horas para alguém infectado virar um zumbi. Às vezes, a vítima passa por uma febre coma, antes que provavelmente queima partes do cérebro, e pareciam estar acordando da morte em busca de carne fresca logo depois. Os sintomas eram os mesmos para todos, mas não a velocidade do processo. Ela viu uns 3 casos em que a vítima virou zumbi alguns momentos após ser infectada, o estágio que ela chamou de catarata. Apesar de a deterioração física começar imediatamente, alguns caem aos pedaços mais rápido do que outros. E por que você está pensando nisso? Seu trabalho não inclui achar a cura? Ela suspirou, curvando-se para coçar os pés. Verdade. Mesmo assim, era algo para se considerar. Pensar em ficar vivo era cansativo. Ela não podia fazer isso enquanto limpava os corredores. Ela estava descansando e precisava pensar em assuntos mais intrigantes. E não são poucos. Trent, o que o Bertolucci sabe ou deveria saber, os Stars e o que diabos aconteceu com eles. Pelos artigos que Trent incluiu no pacote de informações, ela sabia sobre a suspensão do grupo, e considerando o que estava investigando, não precisava ser gênio para ver que estavam na cola da Umbrella para revelar seu segredo. A Umbrella já deve ter se livrado deles caso não tenham se escondido. E Ada tem que ver se Trent participou da aventura do Stars. Não que ela diria, mas Trent era um enigma. Ela só a encontrou uma vez, apesar de tê-la contatado para ir até Reckon, na maioria das vezes por telefone. Ela sempre se orgulhou da capacidade de ler as pessoas, mas não sabia onde os interesses dele estavam, porque queria o D-Virus, ou que função exercia na Umbrella. Era óbvio que tinha contatos lá dentro. Ele sabia demais sobre a companhia. Mas se era o caso, por que ele não pega sua própria amostra e pede demissão? Contratar uma agente secreta era o ato de alguém querendo evitar complicação. Mas complicações do quê? Não é da minha conta. Um bom princípio para se viver. Ela também não era paga para investigar Trent. Mesmo que fosse, seria difícil. Ela nunca conhecia um homem tão sob controle como o Sr. Trent. Em todo o contato que tiveram, ela percebeu que ele ria por dentro, como se soubesse de um ótimo segredo e ainda não demonstrou arrogância e pretensão. Ele era frio, sua genialidade tão natural que ela mal se intimidou. Ela não conseguiu decifrar os motivos dele, mas já tinha visto aquele calmo humor antes. Era a face do verdadeiro poder, de um homem com um plano e meios de executá-lo. Então a contaminação atrapalhou seus planos, sejam lá quais sejam, ou ele já estava preparado. Eu não imagino o termo pego de surpresa no vocabulário de Trent. Ada girou a cabeça vagarosamente antes de se calçar. O intervalo acabou, pois ela ainda tinha que procurar Bertolucci em mais alguns lugares, antes de ir para o esgoto. Ela sabia que as persianas de segurança do primeiro andar não eram tão sólidas assim. Ela não quer se deparar com mais zumbis lá de fora. Havia passagens secretas na asa leste e celas no subsolo, depois do estacionamento. Se achá-lo em algum desses lugares, poderá concentrar-se em obter a amostra. Ela decidiu começar pelo subsolo. Ele não conseguiria achar os corredores escondidos. Pelo que ela leu sobre seu trabalho, ele não era um repórter tão bom. Ada saiu do escritório, os ventiladores de teto levando o cheiro de podre até ela. Devia haver 7 a 8 corpos lá, todos policiais. Mas eu não tinha deixado 5 vivos da última vez. Ada parou, olhando para o estreito corredor que levava as escadas de trás. Havia 5. Eu não estou no meu máximo, mas ainda posso contar. Havendo ou não, os zumbis estavam invadindo e a Umbrella virá em breve caso ainda não tenha vindo. A companhia não ignoraria esse problema. Já deve ter criado um plano derrota segura e está enchendo a cabeça da mídia com mentiras. Mas é claro que antes eles devem recuperar a pesquisa de Birkin. Trent estava confiante de que a Umbrella mandaria uma equipe para isso. Uma equipe de humanos, tomara. Eu posso lidar com eles. Um Tyrant? Eu não preciso disso. Ada foi para o corredor do fundo da sala, à esquerda de onde estava. Foi na direção da porta que a levaria para a escada do subsolo. Tyrant era o nome de uma série particular na pesquisa de armas biológicas da Umbrella. Uma série que incorpora as mais destrutivas aplicações do T-Virus. De acordo com Trent, os cientistas da White Umbrella, que trabalham nos laboratórios secretos, acabaram de iniciar os testes num tipo de humanoide sanguinário, desenvolvido para caçar qualquer cheiro ou substância com a qual foi treinado. Um Tyrant avançado, outra construção de carne infectada e ligamentos implantados, o tipo de coisa que podem mandar em busca do D-Virus. Ada foi para o subsolo, tentar achar o repórter. Leon estava no saqueado depósito de armas no subsolo, ajustando seu coldre e pensando onde Claire estaria. Pelo pouco que viu, a delegacia estava muito ruim, fria, escura e cheirando mal, mas não tão perigosa quanto a rua. Nem tanto para se agradecer, mas Leon vai tirar o máximo de proveito. Ele matou 3 companheiros a caminho do subsolo, 2 homens escada acima e uma mulher em frente ao necrotério, a alguns metros da sala onde ficava o arsenal do RPD. Entre os mortos e o número de armas faltando, Marvin pode estar certo sobre haver sobreviventes. Marvin Branagh já deve estar morto. Será que virou zumbi? Se a Umbrella está por trás disso, deve ser algum tipo de praga ou doença, afinal. Eles são uma companhia farmacêutica. Então, como se pega a doença? Pelo contato ou pelo ar? O pensamento de ser infectado pelos zumbis o fez suar. E se ele a pegou enquanto dirigia para cá? Antes do pânico, ele ouviu sua mente dizer sobre a realidade. E a aceitação da realidade também afugentando o medo. Se você está doente, está doente. Você pode comer uma bala antes de piorar. Se não está doente, sobreviverá para contar aos seus netos sobre tudo isso. De qualquer jeito, não há nada que você possa fazer. Exceto tentar ser um policial. Leon concordou, suspirando. Em sua primeira busca pela sala, houve desapontamento. Nenhum revólver e pouca munição nos armários, mas ele achou uma caixa de munição para espingarda, e depois de um segundo procurando, ele descobriu uma calibre 12 escondida atrás de algumas caixas. Havia alguns arreios de ombro para o modelo Remington pendurados na parede, tal como um cinto de utilidade maior do que o que já usava. Tinha até um bolso fundo bastante para colocar os clipes. Com o último aperto no arreio, ele decidiu que seria melhor começar pelos lugares mais óbvios primeiro, cada corredor de cada possível entrada. Primeiro ele voltará para o saguão e deixará uma mensagem no Bum, bum, bum. Tiros bem perto, e o eco dizia vir do corredor lá fora. Leon empunhou o revólver e correu para a porta, preciosos segundos desperdiçados enquanto manejava a fechadura giratória. O corredor estava deserto, exceto pelo guarda de trânsito no chão à sua direita. Para a direita ficava o estacionamento, e Leon correu para lá, lembrando-se para ir com calma e não ser baleado por alguém aterrorizado. Vá devagar. Olhe bem antes de se mover. Identifique-se claramente. O corredor virava à esquerda, e no final dele estava a porta na parede do lado direito. Aperta. E quando Liu deu uma olhada no grande e aberto espaço, seu corpo encostou na parede, vendo algo que o fez esquecer do atirador. O cachorro. É o mesmo maldito cachorro. Impossível. Mas o caído e sem vida animal no meio de dois carros parecia o mesmo. Mesmo com um breve avistamento que teve antes, o melequento demônio canino era igual àquele que o tinha jogado fora da estrada. Sob as fluorescentes que iluminavam a garagem, Leon pôde ver o quanto anormal ele era. Nada parecia se mover, e nenhum som exceto o zumbido das luzes. Ainda segurando sua arma, Leon entrou na garagem, determinado a olhar a criatura de perto. E viu um outro perto de uma viatura, aparentemente morto como o primeiro. Ambos estavam no meio de uma poça vermelha de sangue. Umbrella, os ataques animais, a doença... Há quanto tempo isso está acontecendo? E como conseguiram manter isso escondido depois de todas aquelas mortes? Mais confuso era o fato de Reckon ainda não ter recebido ajuda. A Umbrella deve ter conseguido esconder seu envolvimento nos assassinatos canibais, mas como ela impediu as pessoas de pedir ajuda lá fora? Esses cães, como cópias em carbono? Outra coisa que a Umbrella fez em seus laboratórios? Ele deu outro passo na direção das criaturas, não gostando das teorias de conspiração que estavam se formando em sua mente, mas incapaz de ignorá-las. Do que ele menos gostava eram das poças de óleo no chão de cimento. Pareciam enferrujadas, secas, e havia muitas delas para contar. Ele se curvou para olhar de perto, tão intrigado que só percebeu o tiro quando a bala ricocheteou no chão. Bam! Leon virou para a esquerda, erguendo a arma e gritando ao mesmo tempo. Pare de atirar! E viu o atirador abaixar sua arma, uma mulher de vestido vermelho e longas meias pretas, parada ao lado de um furgão no final da garagem. Ela começou a ir até ele, suas pernas finas movendo-se suavemente, cabeça erguida e ombros para trás. Parecia estar numa festa. Leon sentiu uma onda de raiva, de como ela parecia calma após quase tê-lo matado, mas assim que se aproximou, ele quis pedir desculpas. Ela era bonita, e parecia sentir prazer em vê-lo. Uma visão bem-vinda depois de tanta morte. Desculpem por aquilo, ela disse. Quando vi o uniforme, pensei que fosse outro zumbi. Mestiça, magra e alta, cabelo curto, liso e escuro. Sua acentuada voz contrastava estranhamente com seu olhar. Seu frágil sorriso não combinava com os olhos amendoados que o examinavam cuidadosamente. Quem é você? Leon perguntou. Ada Wong. Aquele tom de novo. Ela inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Eu sou Leon S. Kennedy. Ele disse reflexivamente, incerto sobre o que perguntar ou por onde começar. Eu... O que você faz aqui embaixo? Ada olhou para o furgão do RPD, que bloqueava a área das celas. Eu vim para Reckon em busca de um homem, um repórter chamado Bertolucci. Eu tenho motivos para crer que ele esteja em uma das celas, e acho que ele pode me ajudar a achar meu namorado. O sorriso dela sumiu, o agudo, quase elétrico, olhar achando um dele. E acho que ele sabe tudo sobre o que aconteceu aqui. Você me ajuda a empurrar o furgão? Se o repórter estiver trancado lá, poderá dizer algo. Leon quer conhecê-lo. Ele não confiava muito na história de Ada, mas não imaginava por que mentiria. O lugar não é seguro, e ele estava procurando por sobreviventes como ela. Tá bom, ele disse, sentindo-se pego pelos suaves modos dela. Parecia que ela tinha assumido o controle, uma súbita, mas proposital manipulação que a pôs no comando. Não seja paranoico. Mulheres fortes existem. E quanto mais pessoas encontrar, mais ajuda eu terei para procurar a Claire. Liam guardou a arma e foi atrás dela, esperando que o repórter estivesse lá e que as coisas começassem a fazer sentido quanto antes.